frente. Complete a aproximação, chame a torre, 1 no 8 decimal 95. Fase 400, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Mandando, 9400. Solo aos 14, direito no 211. Direito 211, 09034, bom dia. Oi, 9034. O 9400 autorizado pouso no 0, vento 100 graus no 29. Autorizado pouso com 9400. Prossiga, 9034. Ah, agradecer a colaboração da torre aí, podia informar o controle que abaixo de 500 pés não se faz call-out nenhum, ele pediu para reportar na MDA, isso aí é contra a legislação. A gente informou o controle. A gente só fez foi transmitir a solicitação do controle. Mas, no mais, tudo deu certo. Peço desculpas pelo o órgão de controle. Tenham uma boa noite. Obrigado, todo mundo é aprendizado, né? Obrigado aí, bom trabalho. Salvador, eu vou 9044, precisar da final. 9044 da Gol, reporte serve do 372 embaixo da lá. A o 70, tráfego que precede com 139 graus. Sim, 372, baixa travada com 9044. Segundo 0044, continua a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 0044. 8, decimal 95. 295, boa. Corre Salvador, bom dia, 3170, a 3 milhas do 372. Então, 3170, continua a aproximação, aguardando pista livre. 3170. Bom, 9400, solo para o 107, libere direita, solo 121, decimal 1. A direita, 211, obrigado, 4-0. Gol 9044, autorizado pouso na pista no zero, vento de 110 graus, 119. Pouso no zero, gol 9044. 19044, soluções 20, direto no 219. 219-9944. 3170, autorizado o pouso, vento uma centena, 119. Livre pouso, 3174. O 520, a sua identificação desça para 4 mil pés, ajuste no 013, o na prova será Vitor 368. É, Vitor 368, o Santo 520 para 4 mil. 3520 voo 366? Autorizado, vamos estabilizado. Chamarei. Só no setor, 2500. Tudo mais próximo. Pode ser, só vai descer pra cozinha agora. D3520 está autorizado a descida até 2500 PRS, ajuste 2013, forma estabilizada. Demora em função de coordenação para a área de segurança pública. Pode ser, 2500, também estabilizado, obrigado.

identificação. Via chegada Mária para 050, esperando 3 gol 1-8-2. Controle Salvador, bom dia, 9096, eu vou na Flor de Mari. 9096, eu vou lá no Mari. Modulou para o controle? Portamento 9404. 404, desça para 5000 pés, ajuste no 0113, via chegada Mari. 5000 pés, via Mari, ajuste no 0113. Três, cinco, dez, zero, são os 4-0, direito no 2-1-1. 2-1-1, obrigado. 19737, desça para 4000 pés, voe na proa do Serra Vitor 369. Ajuste permanece. 7 para Controle, voo 1-8-1-2. 1-8-1-2 abre 5 graus à esquerda, apresentar uma formação, o 9737. Esse, por quantas milhas? 1-9-0-9-6, abre 10 graus à esquerda, ele está na formação de direita. Gente. O 369, descendo para 4000 com medo mesmo, voo 9737. Tem condição de voar o 366? O 9737. Sim. Tem condição de se ajustar? Ativo, 9737. Autorizado o 366, então, descida para 2500 pés. 2500, 366, 9737. Azul 9096 já terminou os desvios? Afirmativo, senhor. Agora vai ter que manter a proa 060, tem uma formação à esquerda agora. Reduza para 1970 antes. 1096. Tem condições? Reduziu o azul 906. Tem condições de reduzir para 170 nós? Afirmativo. Está com 250, vai reduzir para 170. Vai demorar um pouquinho, mas vai reduzir. Preciso saber para me planejar o 9096. Também entendi, senhor. Preciso me planejar aqui, senhor. Mas tem condições de reduzir? Vai reduzir, já está reduzindo já. Ou no 8 ou no 2, vou ir na prova do serviço 368. Prova do 368, gol 8 no 2. Redução 1909. 1909, gol 8 no 2. Prossegue na descida o 9609? Desça para 4.000 pés, autorizado R9, 1013. 4.000, autorizado R9, azul 909. Gráfico que precede, 6 milhas à frente. Estabilizado com capacete, chegou 9737. 737, chame a torre em 118 desse 95. 18937. 1812, velocidade de carga. 190, gol 182. Usando a pista no 0, vento 1609, né? Autorizado pouso na 1-0, 9737. Seria 9404 indicada. 9404, está com 204 mais. Eu vou ir na prova do serviço 368, descida para 4.000 pés, autorizado em Renato, ajuste 1013. Vou na prova do serviço 368 a 4.000 pés, com 1.000 e... Reduz. E redução para 180 mais. Ok, tá reduzindo. Boa noite, no 2, tá atingindo 050. Cruzado 2500 pés, ajuste no 03, inicia redução para 1709. Autorizado 2500 no 03, reduzindo, gol 8 no 2. Autorizado para 2500 pés, ajuste 9013. Afirmativo, 9404, desça para 2500 pés, ajuste 9013. Autorizado e Renato. Oito no 2, tráfego que precede 6 milhas à frente com 135 de graus. Gente, no 8 no 2. Do 90, 96, tráfego que precede 6 milhas à frente. Complete a aproximação, chame a torre. 118 decimal 95. 118.95, reduzir está com 149, obrigado. Daniel 9404, tráfego que eu precede na sua posição, 1h07, cruzando 4.500 pés. 9404. Azul 9A9 estabilizado, procedimento RNAP da pista 90, tem disposto baixa travada. Azul 9096, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, Azul 9096. Dois tráfego que precede 1.500 pés abaixo, com 120 nós de ground. Quem é que reduzindo no 8-2? Os dois aviões no final. Gol 1192, mantenha a posição enquanto espera. Gol 9737, o solo foi 53, direito no 211. Confirmando 21, 9737. Correto, no 211. Um 9096, autorizado pouso na pista no 0, vento 100 graus, 99. Autorizado pouso, 9096. 1 no 8 decimal 95, uma distância de 4 milhas. 1 no 8 95, gol 8 no 2. Salvador, gol 1-8-2, boa noite. Gol 1-8-2, boa noite, fechou a aproximação, guarde pista livre. Aguardo, 1-8-2. 9404, tráfego que o precede nacional, 7 milhas, à frente, chame a torre, 1-8-95. Uma torre, 7-95, 9404. Salvador, bom dia, Chanel 9404. Chanel 9404, bom dia, continua a aproximação, guarda a pista livre. Prossegue, aguarda a pista livre, 9404. 9096, o solo foi o 56, direito no 219. Direito no 219, bom, obrigado. No 2, autorizado pouso na pista no 0, vento 100 graus, 119. No 0, autorizado pouso, gol 18 no 10. No 1 8 no 2, o solo foi 5 7, direito no 2 no 1. Com a Zavica na final, ele mantém o pista 10, do 9 no 9. Xanel 9404, solo foi 59, direito no 211. Direito no 211. Gol 1192, vento 110 graus, 99, autorizado decolagem de pista no 0. Deve decolagem de pista no 0, gol 1192. Hotel em Salvador, bom dia, Hotel 9993, ponto Serra Dona Zero, pronto. Hotel 9993, bom dia, Lima, mantenha no zero. Autorizada a linha mantenha no zero, Hotel 9993. Gol 1192, decolou 01, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, até amanhã. Controle, bom dia, gol 1192. Gol 1192, contato a decolagem, sobre via Puca para nível de voo 370. Via 370, gol 1192. Então, 9993, autorizado pela agenda pista no zero, vento 120 graus, 109. Eu vou decolagem 10, então 9993. Então, 9993, decolou 04, controle 1208, bom voo. Chamar o controle, uma boa noite, bom trabalho, tá 3, tá 9993. Oi, Salvador, muito boa, 043, no ponto de espera pronto. Zona 043, autorizado a linha manter no zero. Autorizado a linha manter no zero, a 9043. Colagem sobre a via Rambo 1 para nível de voo 300. Rambo 1 via Rambo 1 nível 300, está 9993. Azul no 043, autorizado a decolagem da pista no 0, vento 130 graus, 8 nós. Autorizado a decolagem no 0, azul no 0. Três, vai na proa de Alefa. Está presente Alefa, o TAN 9993. Gol 9043, da Colom 07, controle em 1208. Azul 9043, 208. Controle Salvador, azul 9043, 1300 pés para nível 350, Fuca. Azul 9043, contato na decolagem, tudo mantém a nível de voo 350, passando 2000 pés, voijamos. É, confirme após 2000 pés, jamo, azul 9043. Ativo. Ciente, azul 9043, aprovando já. Gol 1192, centro Recife, 126 decimal 85. Caso negativo, 125 decimal 45. Alterna 1245, 2005 a primária, seu bom dia. Nove zero quatro três, vou ir na proa do Romeu Fox 018. Direto Romeu Fox 018, azul 9043. Não, o 9-1-0, qualquer gente, ele tem sentido. Vai para o level 050, fly, heading, Serra Vito, 368. 9401, boa noite, a linha decola piscina 0, vento 120 graus, 99. Vito 368. 9993, estamos centro Recife em 128.8, caso negativo 126.0. Para 9993, controle. Chamando o centro Recife, eu estou 9993, bom dia, bom trabalho. Chaleiro 9401, decolou o Zulu 3, controle 1208.